Bora fazer mais um do repertório novo. Meu patrão é o Sil Douglas, é toda a galera de Carpina, Pernambuco, que curte o Edson Ribeiro, tamo junto. Galera da Xando Meio, galera do Bairro Novo. Bora roxando, menino. Mas enche o copo até derramar, alugação fecha a porta do bar. Hoje eu só saio daqui. Quando ela me liga, fecha a conta e o troco, cê pode ficar. Se o garçom já te incomodei, nem me lembro de quantas tomei. Só te peço, se por acaso ela entrar no bar. Só te peço, se acaso ela entrar. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta, secando a segunda garrafa de uísque, bebendo sem gelo, todo embriagado e largado enquanto ela não chega. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta. Não tira ela da cabeça. Que não tira ela da cabeça. Bora roxando, menino. Portal do Arrocha, sua música.com, palco MP3, 4 xarelo, bora baixar que é de graça, viu? Portal do Arrocha. Mas enche o copo até derramar, alugação, baixa a porta do bar. E hoje eu só saio daqui. Quando ela me liga, fecha a conta e o troco, cê pode ficar. Se o garçom já te incomodei, nem me lembro de quantos tomei. Só te peço, se por acaso ela entrar no bar. Só te peço, se acaso ela entrar. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta, secando a segunda garrafa de uísque, bebendo sem gelo, todo embriagado e largado enquanto ela não chega. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta, que não tira ela da cabeça. Tira ela da cabeça. Tome sofrência, mais um do repertório novo.